queria aqui nada mais. Nada mais me tira do sério. Haver alguma coisa melhor para podermos suportar a dor? Só te queria aqui nada mais. Nada mais me tira do sério. Haver alguma coisa melhor para podermos suportar a dor? Não. Contigo estou de pijama na cama. Contigo estou de pijama na cozinha. Contigo estou de pijama na mama. Contigo estou de pijama. Contigo estou de pijama na cama. Contigo estou de pijama na cozinha. Contigo estou de pijama na boa. Contigo estou de pijama. Esquece a falsa inteligência do ecrã. Isso não me aquece nem me arrefece. Para isso tenho a minha mantinha enrolada com a minha menina, tipo cães. É, posso cheirar a chulé, mas mesmo assim tu cagas e preparas-me café. Fazes parte de mim, estou bem assim. Atiramos tudo que sabemos para dentro da bimbi, mas não saímos como papa. É mais um bacalhau aos trambolhões no meu mapa. Esquece, estou perdido contigo. Para o que ter e viemos, posso ser o que sou. Contigo estou de pijama na cama. Contigo estou de pijama na cozinha. Pijama na mama, contigo estou de pijama. Contigo estou de pijama na cama. Contigo estou de pijama na cozinha. Contigo estou de pijama na boa. Contigo estou de pijama. Esquece a falsa inteligência do ecrã. Isso não me aquece nem me arrefece. Contigo estou de pijama na mama. Contigo estou de pijama. É, posso cheirar a chulé, mas mesmo assim tu cagas e preparas-me café. Contigo estou de pijama na boa. Contigo estou de pijama. Só te queria aqui nada mais. Nada mais me tira do sério. Haver alguma coisa melhor para podermos suportar a dor? Só te queria aqui nada mais. Nada mais me tira do sério. Haver alguma coisa melhor para podermos suportar a dor? Não. Contigo estou de pijama na cama. Contigo estou de pijama na cozinha. Pijama na mama, contigo estou de pijama. Contigo estou de pijama na cama. Contigo estou de pijama na cozinha. Contigo estou de pijama na boa. Contigo estou de pijama. Posso cheirar a chulé, mas mesmo assim se não me aquece nem mesmo café. Para isso tenho a minha mantinha enrolada com a minha menina, tipo cães.